quem não sabe, a dupla Jorge e Matheus tá hoje aqui gravando esse DVD comemorando 2 anos de dupla. De uma história que começa mais ou menos assim. Eu sei de tudo que se... Muito obrigado, gente. Larga tudo e vem correndo. Vem matar minha vontade. Já faz tempo que eu tô sofrendo. De felicidade, larga tudo e vem correndo pra eu mergulhar no teu sorriso, me arranca desse inferno, me leva pro seu paraíso. Eu não desisto do que eu quero, mas não me desespero. Te espero, nada de queijo ou madrugada. Na tristeza ou na alegria. Ficar sozinho não rola, mas amor não se implora, nem se joga fora. O amor a gente conquista, então há quem desista. Você não sabe o que é amor. Acha que é somente ficar, ficar, ficar. E se rolar, rolou. Não se maltrata o coração de quem não merece sofrer. Não vão ficar na solidão de mão em mão, assim como você. Pode chorar, mas eu não dou pra você. Pode chorar, você não vai me convencer. Pode chorar, você se lembra quando eu chorei por você. Agora, gente, é hora que de tocar a viola no show, né? Como é que é o pagode? Dá uma mostradinha pra nós aí, Marcelão. Como é que toca esse negócio? Faz aí. Esse é o pagode que nós fazemos aqui, né? Então vamos lá, então. Simbora, pagodear. Orvalho, chora viola. Eu sou doutor, sou campeão. as mocinhas vão atrás. Boss. sua vontade. E ao ver o avião subindo no espaço sumir, ela vai chorar também. E desde que eu choro sozinho, a dor e os espinhos que a vida tem. No dia em que nos conhecemos, alguma coisa em mim mudou. Senti estar amanhecendo a noite da desilusão. O dia se encheu de flores e o céu escuro se abriu. E o sol que me embalou nos braços, achei calor em seu abraço. Meu pobre coração sorriu. A luz que reluziu nos olhos meus brilhou e refletiu nos olhos seus. Foi muito mais do que eu imaginei. Amor, te amo tanto que nem sei. Nos olhos seus foi muito mais do que eu imaginei. Amor, te amo tanto que nem sei. Te amo tanto que nem sei. Fica difícil de explicar.